No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, comercial de máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 13 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios, aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã um pouco mais quentinha. 10 graus a temperatura aqui no centro da cidade, à sombra. Podemos chegar até os 22 e não há previsão de chuva. Portanto, amanhã, dia de aniversário do município, a gente espera ter um dia bonito, um dia de comemoração, um dia de confraternização. É, sim, um dia muito especial para nós chapecoenses. Mas ontem fiquei impressionada com a fala assertiva do Marcos Barbiero, que é presidente do Sindicato do Comércio de Chapecó e região, do SICOM. Nós conversávamos aqui sobre Chapecó, sobre a região, e ele disse: olha, o governo do estado é muito delicado, é muito polido, ele vem para cá, nos abraça, ouve o que temos a dizer, bate nas nossas costas e vai embora. E aí, quando a gente vai ver grandes obras, quando a gente vai ver grandes melhoras, elas acontecem de Lages em direção ao litoral. Ele usou frases fortes, disse: olha, não temos ações de infraestrutura prioritárias acontecendo aqui no Oeste. Como se dissesse, elas não são para nós. Estrada, duplicação, não nos compete. E ficou, então, esse travo um pouco amargo, no sentido da nossa, talvez, invisibilidade, ou no sentido do nosso, de um merecimento ao qual a gente não vê o retorno. Ele falou em arrecadação, enfim, disse: olha, nós arrecadamos muito, mas recebemos pouco, somos responsáveis por 20% do PIB de Santa Catarina, mas recebemos 5% de volta, então cadê os outros 15%? É uma matemática bandida essa. Enfim, uma pessoa animada, mas também uma pessoa talvez representando uma entidade de peso, assim como outras, mas um pouco amargurada. Ele disse: olha, o negócio é não perder a esperança, é continuar reivindicando até que o Oeste de Santa Catarina se torne visível. Eu perguntei: mas ainda dá vontade de falar em duplicação de rodovia? Dá vontade de falar em ferrovia? Eu ouço falar de ferrovia desde a minha infância. Olha que a minha infância passou faz tempo. E as nossas estradas continuam as mesmas. Portanto, o desafio do programa é esse, porque vamos entrevistar o secretário de Infraestrutura do Estado, João Carlos Ecker, e talvez ele venha aqui. E além da polidez, que é característica do governo do estado, da educação, da cordialidade, ele diga: não é bem assim. Vocês não precisam ficar tão desesperançosos, porque talvez até nos diga: olha, temos prontos projetos, vocês só não estão sabendo. Enfim, talvez ele mude um pouco a fala de ontem. É intervalo comercial, a gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Arrebenta preços no Calçados Novo Hamburgo. Tudo na linha de botas com preços lá embaixo. Botas a partir de R$ 49,90 e R$ 99,90. Corra, que ainda dá tempo para pegar o Liquida Inverno. Aproveite o critério fácil e compre sua bota com um super desconto. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato.

Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Pois bem, faltam 4 minutos para as 9 horas da manhã e eu fui contundente ao replicar aqui a fala e só corrigindo do Marcos Barbieri, presidente do SICOM. Ele também foi muito justo quando disse, olha, nós sabemos da escassez de recursos, mas o que nós queremos é equidade na distribuição desses recursos. Portanto, eu quero agradecer a presença, tirou um tempo na agenda para vir aqui ao programa, do secretário de Estado de Infraestrutura, João Carlos Ecker. Secretário, já nesse bom dia, como a população deve compreender a secretaria? Infraestrutura é uma palavra extremamente abrangente, mas qual é o foco da secretaria? Seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia, o Américo, nosso secretário regional de Chapecó, a Patrícia, que nos acompanha, nossa assessora. Bom dia a todos os ouvintes de Chapecó. É um prazer e um orgulho muito grande estar aqui, viu, Raquel? Eu vinha, te disse no início, quando cheguei aqui na rádio, eu conheço já a sua família, o seu pai, a tradição da família Lank e a importância para Chapecó e toda a nossa região, já que eu sou do Oeste, de São Lourenço do Oeste. É um oestino, conhece bem os problemas daqui. Bem todos os problemas do Oeste. Então, eu sempre quis vir nesse programa, porque muitas vezes, andando pela região, eu sou um ouvinte. Eu gosto desse estilo de programa que leva informação. Muitas vezes polêmicas, mas leva a informação para o cidadão. Eu acho que é dessa forma que você mantém o cidadão informado. E quanto à Secretaria de Infraestrutura, é uma pasta muito grande. Aliás, agora, depois que o Michel Temer assumiu o governo interinamente, ele transformou o Ministério dos Transportes como é o Ministério, como é a Secretaria de Estado da Infraestrutura de Santa Catarina. Antes o Ministério tinha o Ministério dos Portos e a SAT, hoje é uma coisa só. Então, a Secretaria, ela formula as políticas de logística do Estado de Santa Catarina. Dentro do seu contexto, nós cuidamos das rodovias, ferrovias, a questão portuária e aeroviária. É muito grande. Embora que ferrovias, o Estado trabalha mais como um pedinte, um participa, já que é um processo federal. Mas o Estado atua também e nós temos essas diretorias que trabalham esses 4 modais. E além disso, nós trabalhamos com os projetos, com os diagnósticos em toda a área de infraestrutura do Estado de Santa Catarina. E dentro da Secretaria nós temos 2 empresas públicas de governo, que é o DETER, que cuida do transportes, né? E que tem seu conselho, inclusive o secretário é o presidente, mas que tem autonomia e que tem autonomia jurídica e de gestão com conselho. E nós temos o DEINFRA. Se fala muito do DEINFRA. O DEINFRA, dentro da secretaria, é o órgão responsável, fiscalizador, coordenador e que executa praticamente todas as obras de infraestrutura do Estado em rodovias e que fiscaliza, que normatiza todo esse segmento. E é claro que a secretaria também tem condições, tem autonomia e também executa obras. Nós temos muitas obras, principalmente obras urbanas, que é executado pela secretaria. Portanto, é uma pasta muito complexa, né? Com uma demanda muito grande, mas que, ao mesmo tempo, te dá uma sensação muito grande de estar nesse momento como secretário, porque você, apesar dos grandes problemas que você enfrenta, você tem condições de resolver muito deles e a prova está aí que Santa Catarina é um grande canteiro de obras. Pois é, em relação ao canteiro de obras, a gente tem aqui sempre, eu repito isso porque cresci aqui, né? O Américo aqui que nos acompanha, a gente tem a idade parecida, né? A gente fez as mesmas coisas nos mesmos tempos, com Chapecó pequenina, né? Muitas vezes, olha, tem que estudar, tem que sair, enfim. E a gente divide, às vezes, algumas ideias. Eu digo, olha, eu era pequena, a gente pegava a BR-282, depois, né, muda, pode pegar a 470 para ir para o litoral. Junto comigo está a ambulância que transporta o doente, junto comigo está tudo o que a região oeste produz. Junto comigo está o turista. Somos muitos para uma mesma estrada, né? E aí a gente pensa, poxa, o pessoal lá do litoral conseguiu a faixa, o trecho que pertencia ao estado de Santa Catarina da 101, apesar de ser uma BR, a briga foi tamanha, o barulho foi tamanho, que a 101 foi duplicada. A gente é pouco barulhento, a gente fala muito baixinho, da mesma forma como disse o Barbieri ontem, o governo do estado é muito cordato e muito delicado. Será que nós também somos? Que a gente não consegue fazer aquela gritaria suficiente para dizer, poxa, governador, qualquer que seja o governador, dá uma olhada aqui pra gente. Isso é assunto, falar em 282 é assunto lá pro litoral? É assunto. Eu queria aproveitar a oportunidade, sei que o programa é bastante ouvido. Nós temos que definir duas situações, o que é competência do estado e o que é competência da União. Agora, o que é competência da União não quer dizer que o Estado não tenha que estar cobrando permanentemente para que a União faça investimentos. E o nosso governador tem se dedicado pessoalmente, eu acompanhei ele várias e várias vezes a Brasília, no DENIT, no Ministério de Transportes, buscando os interesses do Estado de Santa Catarina. Mas também nós temos a questão estadual. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que Santa Catarina, Raquel, nós perdemos um tempo precioso, uma mais lá atrás. Eu não sei porque, o que aconteceu. Enquanto a grande maioria dos estados brasileiros começaram a privatizar suas principais rodovias, Santa Catarina sempre trabalhou na condição de, não vamos criar mais um imposto para o catarinense, e a gente procurou fazer com que a União mantivesse as suas rodovias sem pedágio e o estado também mantendo as suas rodovias sem pedágio. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos aí 5.978 quilômetros de malha rodoviária estadual, né? Que o estado mantém sem nenhum quilômetro pedagiado. E a União tem em torno de 2.800 quilômetros de malha federal no estado. E desses, apenas a 101 e parte da BR e a travessia da BR-116, que hoje é pedagiada. Agora, depois de alguns anos, depois que o Rio Grande do Sul, o Paraná, São Paulo e tantos outros estados brasileiros privatizou grande parte da sua malha rodoviária, que tem potencial de privatização, Santa Catarina começou a trabalhar muito forte nesse sentido e os estudos estão aí. Então, é claro que as pessoas reclamam, eu acho que ainda vai demorar um pouco para completar todos esses estudos, concluir os estudos, concessionar essas rodovias. E aí, depois de concessionadas, ainda tem parte, tem que fazer investimento antes da cobrança do pedágio, né? Um percentual. E parte vai ser durante o curso dos contratos de 20, 25 anos. Então, nós vamos demorar ainda um pouco. Mas eu acho que tem que começar. E você sabe, todo mundo sabe que a 282 ela tem um trajeto que está dentro do programa de privatizações, de duplicação, e que vai acontecer. Agora, como você falou, as autoridades, as lideranças catarinenses, e quando falo liderança, não podemos ficar apenas quem está no governo. As entidades é importante, Chapecó é um centro de Santa Catarina, do sul do Brasil, que tem uma entidade organizada muito forte. Chapecó representa muito logisticamente para o estado catarinense e para o sul do Brasil, uma região que cobre aqui o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e parte do Paraná. É uma cidade que, um município polo, que tem uma força empresarial muito grande. O agronegócio é um dos principais, não só do Brasil, como internacionalmente conhecido e que exporta para todo mundo. Então, essa cobrança é importante e a participação também é muito importante. Então, eu tenho certeza absoluta que nós, nos próximos anos, nós vamos ter uma 282 com todo o seu trajeto principal, duplicado, é claro, pedagiado. Eu sou a favor nesse momento, eu sei que é mais um imposto que nós, cidadãos, vamos pagar, mas não tem outra forma. Se você analisar, Raquel, qualquer país desenvolvido, todos os modais logísticos são concessionados. É porque nós não temos mais recurso suficiente para o Estado. Quando eu falo Estado, é o município, Estado e a União manter. Então é normal, os principais estados são assim também. O Paraná, o Rio Grande do Sul tem um trecho enorme de rodovias pedagiadas. O São Paulo tem apenas 600 quilômetros de rodovia estadual não pedagiada. Todo o estado é pedagiado ou federalizado. E Santa Catarina, você viu os dados que nós temos, eu vou passar ao longo do programa alguns dados que impressionam. E também obras que o estado está executando. Então, só para você ter uma ideia hoje, que para encerrar essa primeira parte aqui, nós temos dentro do Pacto para Santa Catarina um programa que o nosso governador Raimundo Colombo e Eduardo Pio Moreira implantaram lá em 2011, na renegociação da dívida, na busca de recursos com juros baratos na época, a longo prazo. Hoje não tem mais dinheiro no mercado para buscar esses recursos. E o Estado levantou e contratou na época em torno de 10 bilhões de financiamentos com BID, com Banco Sul-Americano, com Banco do Brasil, com BNDES e assim por diante. E projetou um grande pacote de obras nas áreas importantes do governo. Eu vou falar da minha área, que é a infraestrutura. Na infraestrutura nós temos hoje com 179 obras. Dessas, só para você ter uma ideia, nós já entregamos 73 obras, entregues, concluídas. Citar um exemplo, a 480 Chapecó, Goiuém. Está entregue. Nós temos 76 obras, Raquel, em andamento. Em andamento no estado. São 76 obras. Tem obras pequenas, mas obras grandes, como a 157, que liga São Lourenço do Oeste, na divisa do Paraná, com a BR-282 aqui em Chapecó. Uma obra que nós estamos investindo 180 milhões. E nós estamos transformando essa rodovia. É mais um corredor que liga o Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina, o Paraná e o resto do Brasil. E tantas outras obras que nós temos na região. E dentro desse programa, nós temos 22 obras em processo licitatório, né? E 8 por iniciar, fecha 179 obras. Isso corresponde a 2.127 quilômetros de uma malha de 4.500 quilômetros de rodovias pavimentadas. Então nós temos 2.127 quilômetros de obras em rodovias que nós estamos recuperando e ampliando a capacidade, e alguns trechos até duplicando, como o caso da 403 lá que liga Inglês em Florianópolis, Antônio Raio que liga Brusque, a BR-101 em Itajaí e outros trechos. E em torno de 760 quilômetros, para você ter uma ideia, é pavimentação e implantação nova dentro desse programa. Então nós temos 760 quilômetros. É muita rodovia nova. Isso aqui quer dizer que nós estamos pavimentando rodovias que eram estradas de chão, sim, batido, ou abrindo novas rodovias, onde você está abrindo tudo. Começando do zero. Do zero. Né? Blumenau, nós estamos abrindo uma rodovia, a continuidade da SC-108, que liga Blumenau na área industrial, de 15 quilômetros. E aqui no Oeste nós temos várias rodovias que nós estamos também fazendo. E desses nós temos 1.360 quilômetros que nós estamos recuperando rodovias. Recuperando. Que é como é o caso da 157 São Lourenço a Chapecó, como foi o caso da 480, como é o caso da 283 do trecho de Chapecó. O acesso foi federalizado e também nós investimos então de 100 milhões com parceria do governo federal. E nesse trecho ainda aqui, Raquel, em pontes elevados e pontos críticos, nós temos mais 8 quilômetros. São 8 quilômetros de elevados, pontes e exclusão de pontos críticos. Então, realmente é um grande canteiro de obras. Eu tinha que fazer esse levantamento aqui, porque eu acho que é importante para os ouvintes. E depois, se tu me pedir, eu tenho todos os dados que nós temos aqui no Grande Oeste Santa Catarina. Esses eu acho muito interessantes, porque justamente, eu não sei se foi sorte ou azar, segunda-feira veio aqui o deputado que está em exercício, o Altair Silva, Partido Progressista. Ele veio fazer um relato das atividades, porque saiu de Chapecó e ocupa um assento na Assembleia Legislativa. Ontem tive a conversa com o Barbieri, que é o presidente do sindicato, e nos dois dias o que mais falamos foi infraestrutura para a região oeste se desenvolver. Que bom. E no estrangulamento que a gente sofre, que muitas vezes impede ou retarda esse desenvolvimento. Então, hoje é o terceiro dia consecutivo em que a pauta é infraestrutura. Quando se fala em parceria público-privada, é muito interessante esse grande hiato, esse grande espaço, porque realmente, em Rio Grande do Sul, a gente que nasceu lá, 90% acho que do pessoal mais velho nasceu lá, a gente tem uma extrema solidariedade, mas Rio Grande do Sul quebrou. Ainda assim, eles convivem com a ideia da parceria público-privada. Sim. O Paraná, eu dei o exemplo para o deputado na segunda-feira, levei minha família para conhecer algumas partes, atravessamos o estado do Paraná no sentido oeste-leste, e aí um familiar dizia, para que eu vou filmar, porque isso aqui parece Europa. Mas pagamos pedágio. Eu disse, olha, talvez para nós turistas seja palatável. Eu não sei como é que fica para quem faz da estrada o seu meio um de vida. Pedaço salgado, né? Exatamente. É parecido com regiões da Europa, é parecido com os Estados Unidos, é pedágio o tempo inteiro. O brasileiro pode estar se acostumando. O catarinense, ele entende isso ou ele entende isso como uma derrota? No sentido, vem aquela velha máxima, eu pago imposto demais, eu não tenho retorno e agora o governo vem e diz, você quer a estrada melhor? Pague mais uma vez. Não é hora de começar a se fazer esse trabalho e explicar o lado bom, o lado ruim, nada é 100% perfeito, mas eu falo muito no entendimento de que sim, você vai ter, só que você vai pagar por isso. É. Veja que a implantação do pedágio, o custo da tarifa, ela se relaciona muito com o fluxo de veículos. No momento que você vai concessionar uma rodovia, você vai transferir todas as obrigações para a empresa concessionada. E ela vai te dar todo aquele atendimento que está em contrato. Você vai receber, você vai ter uma rodovia ao longo do percurso, é uma rodovia duplicada, é possível, né, em 20 anos duplicar toda a rodovia, com um atendimento muito melhor do que está hoje, né, porque a rodovia tem que ter atendimento de saúde, toda ela filmada, você dá um probleminha, em 10, 15 minutos aparece alguém para te socorrer, e uma manutenção permanente, é uma diferença gritante. Só que o Estado tem feito levantamentos e a União também, a União fez levantamentos e mapeou um trecho maior para pedagiar das rodovias federais. Mas o custo do pedágio, ele vai se tornar um pouco alto pelo número do fluxo de veículos que trafegam na rodovia diariamente. Porque esse custo vai ter que ser dividido, né, para aqueles que usam a rodovia. Então, sim, alguns trechos acabaram sendo retirados do processo agora nesse momento, porque o tráfego não é tão grande como a gente imagina. Muita gente pergunta, pedágio excelente é o pedágio da 101, que é 2,30 para o automóvel, 2,50. Mas por quê? Porque a 101 tem uma média de tráfego de veículos de 160 a 180 mil veículos dia em alguns trechos dela. Então, você imagina, é um tráfego muito grande. Aqui na nossa região, eles vão gerar em torno de 20, 25 mil, talvez a 2,2 um pouco mais, um pouco menos. Mas assim mesmo o Estado, viu, Raquel? O Estado também fez um estudo preliminar, apenas um estudo preliminar. Nós levantamos em torno de 1.300 quilômetros de rodovias. E esse estudo, em alguns pequenos trechos, a gente sentiu que tem condições de aplicar com pedágio acessível. E a grande maioria desse trecho de 1.300 quilômetros, nesse momento, é praticamente impossível nós pedagiarmos em virtude do valor do pedágio. Porque o nosso governador tem dito, né, Américo sabe disso, ele não quer onerar mais o cidadão catarinense. Pois é, fica uma coisa entre a cruz e a espada, porque a única alternativa é a parceria público-privada. Mas essa única alternativa onera o cidadão, então mas é melhor não fazê-la. Pois é, existe a curto prazo, porque essa é a angústia, né? A gente entende os dois lados, mas entre, desculpa, até pelo tempo, né? Parece que fica entre nada e coisa nenhuma, porque o que daria fica caro e o que é o barato é impossível. Mas o Estado está estudando um meio termo. O que seria esse meio termo? O meio termo é nós pedajarmos rodovias que o Estado já fez o investimento, né? Rodovia pronta. Aí não tem aquele grande investimento da empresa. Aí o custo do pedágio ficaria apenas para manutenção, inclusive com uma obrigação menor, tem que ser uma obrigação menor de investimentos. Sim. Tu mantém uma rodovia de boa qualidade, porque a grande parte das rodovias que nós estamos recuperando no Estado, nós estamos ampliando a capacidade delas. E nós estamos aumentando a segurança. Então já é rodovias de bom padrão. Se nós mantermos a rodovia que nós estamos entregando hoje, vamos pegar o exemplo, a 480 Chapecó a Goiânia, ficou muito boa, né? Com terceiras faixas, com trevos, com acessos, com uma rodovia de boa qualidade e que dá uma boa vazão com segurança para o trânsito. Essa rodovia está pronta. Esse trecho, se tivesse um pedágio aí, é um pedágio de manutenção da rodovia. Sim. Então o custo é menor, daí alivia. Aí se você quiser ampliar, isso aí tem que se ampliar num segundo momento. A 157 São Lourenço Chapecó, que é um corredor que se identifica aí, que passa em torno de 8 a 10 mil veículos dia. No momento que essa rodovia estiver 100% pronta, vai aumentar esse tráfego. Porque ela passa a ser realmente um corredor que liga o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E até um corredor que vai ser mais curto e com uma possibilidade melhor de aumentar o tráfego. Então você tem condição de fazer um pedágio menor. Então veja bem o cuidado que nós estamos tendo. Se por um lado o governo está investindo muito forte, está investindo em 35% da malha rodoviária estadual, é muita malha que nós estamos recuperando e pavimentando. Por outro lado, nós também estamos fazendo estudos Porque não, como você mesmo disse, não tem mais como fugir. Algumas rodovias estaduais, no futuro próximo, serão pedagiadas, assim como grande parte dos trechos das rodovias federais do estado de Santa Catarina. Pois é, são duas discussões que a gente tem que deixar muito clara aqui, que as letrinhas dizem. BR é rodovia brasileira, é governo federal. É. SC é rodovia estadual, é Santa Catarina. Então, quando o secretário diz, olha, o governador está ciente da importância da BR, o governador entra como, até usando a palavra aqui do secretário, ele entra como pedinte. Ele tem que pedir, por favor, dupliquem. Já SC, não. SC tem-se a caneta na mão e a condição de se fazer o necessário, havendo recurso para isso. Eu quero dar bom dia, porque está aqui o administrador, agora uma agência, né, de desenvolvimento do Oeste, de Américo do Nascimento. Eu vi que algumas horas ele quicou aqui na cadeira, porque ele também, claro, tem muita informação, ele vive o dia a dia. E essa fala foi muito forte, essa introdução foi muito forte, no sentido de que, poxa, a gente se mata, trabalha pra caramba, vive pedindo, e quando tem um espaço, o espaço é utilizado para dizer, olha, não está bom, não é suficiente, está ruim, está ficando pior. Américo, que sabe dessas nossas, né, temos já N conversas nesse sentido, sabe dessas demandas, tem essa mesma ansiedade em relação ao tempo, porque eu brinco muito, em diagnose, fazer o diagnóstico, o brasileiro é perfeito, os governos são perfeitos, os cidadãos também são. Nós somos ótimos em diagnosticar a doença. Tratá-la, nós já não somos tão bons assim, né? Quanto o deputado vem aqui fazer uma denúncia que a situação está ruim, eu digo, deputado, isso a gente já sabe. Esse diagnóstico a gente já fez. O que falta é a gente procurar a solução. Bom dia, Américo. Como é que fica no meio desse fogo cruzado? Seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia, em seu nome, cumprimentar toda a equipe da Super Condá, ao meu amigo Carlos Eckert, é meu colega de colegiado, né? Mas é meu amigo do ponto de vista que é uma grande liderança que o Oeste tem, que se sedia na região do São Lourenço do Oeste, e tem nos ajudado a representar o Oeste. E nós estamos batendo muito forte nisso. O Oeste está tendo voz e vez no governo do Estado, o governo do Raimundo Colombo com o Pinho Moreira, e o Carlinhos é mais uma peça importante nesse fortalecimento do Oeste catarinense. É, eu estava escutando aqui, estava realmente quicando, porque a gente fica pensando, né? Primeiro, o PT, que foi o Partido dos Trabalhadores, que administrava do ponto de vista ideológico, tinha na sua ideologia a situação que não poderia ser feito concessões. Certo? É, num primeiro momento sim, depois foram mudando aí, também essa abordagem. A história, o tempo mostrou que a concessão é um caminho. Prova disso é aeroportos federais concessionados e os projetos de concessão que serão continuados agora, inclusive pelo presente exercício, está continuando, que são as concessões nacionais, que dentre elas, uma delas é sim da BR-282, de Chapecó ao Trevo do Irani, do Trevo do Irani até Lapa, no Paraná. Então é uma concessão que está prevista no plano de concessões, ou seja, eu não estou falando do Partido dos Trabalhadores como partido, mas sim como uma ideologia do ponto de vista que não se pode concessionar. E a constatação, depois de anos de gestão, de que concessão é o caminho. Então é um caminho que vai acontecer e que naturalmente todos convergem a isto quando começa a fazer contas. Porque não há quem toque uma administração sem fazer conta. E nós, fazendo conta, Raquel, de cada... Até eu gosto de explicar um pouco mais detalhadamente, porque eu gosto que não só o consultor de empresas entenda, eu gosto que a Dona Maria, que está lá no bairro Santo Antônio, entenda. Fundamental. Então, numa moedinha de um real, que o governo do estado arrecada, 25 centavos ele repassa para os municípios. De uma moedinha de um real, 25 centavos ele passa para os municípios para ajudar os municípios a tocar os seus compromissos. 0,55 centavos são valores vinculados. Saúde, educação, que tu tens que já relacionar àquele setor. Assistência social e outras situações nesse sentido. 13 centavos vão para os poderes. Então, esse é o chamado duodécimo, que é dito, né? Que é aquela discussão que teve. Que é o quê? 13 centavos vai para o poder legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. 6 centavos nós pagamos a dívida, que reduziu, porque o governador Colombo, juntamente com o secretário da Fazenda, o nosso amigo chapecoense também, Antônio Galvazzoni, conseguimos reduzir a dívida do Estado, mas ainda se paga todo, de cada um real arrecadado, se paga 6 centavos de dívida e 1 centavo de investimento. 1 centavo de investimento, se a dona Maria diz, não, peraí, mas eu não consigo pagar nem a parcela da minha geladeira com isso. Eu não consigo pagar nem a conta de luz direito. Sim, e nós temos que, com 1 centavo de cada um real arrecadado, nós temos que fazer todas essas obras e ações que o Carlos Eckert relatou agora, que só em asfalto, em rua, são 2.000 quilômetros, 2.100 quilômetros. Então, essa ginástica da conta tem que ser feita. E o que hoje, por acaso, tu falou que a infraestrutura é tema recorrente de todos. Nossa, né? Essa semana foi só isso, uma então, coincidência assim, de agenda. Todos os dias é um tema que toma bastante parte da agenda nossa, do nosso trabalho como secretário executivo e como representante do governo. E hoje, inclusive, antes de chegar à rádio, me ligou o deputado João Rodrigues. Disse assim, olha, eu estou indo para uma audiência na NTT. Como é que está a história da concessão? Como é que está? Aí eu repassei mais informações para o deputado João Rodrigues. Por quê? Também está lá em Brasília e está em reunião na NTT. Não sei se é somente ele ou a bancada, toda a bancada catarinense. Então, isso mostra o quê? Mostra que a discussão realmente é importante. Eu acho que nós avançamos muito. Quando você para em Chapecó e você faz o 360 e tu vê que a 480 na região sul está pronta. Quando você vê que na região norte nós temos o acesso 157 em finalização, os dois, mas finalização não é 60% fazer, finalização de 8, 10% da obra, é que uns dias estamos inaugurando, e o governador só não tá inaugurando agora um trecho em função do respeito que ele tem ao processo eleitoral. Estamos indo para 283, que nós estamos tendo problemas, estamos tendo nos dois lados, mas os dois lados com licitação feita. O lado de Chapecó, a Concórdia, com 3 desmoronamentos que a natureza nos ajudou há uns anos atrás, que nós licitamos, fizemos a obra e que somos obrigados a aguardar os recursos do Ministério da Integração Nacional. O lado que vai de Chapecó, a Guatambu, Caxambu, Planalto, está licitado, estamos aguardando um parecer do ICMBio ali, que é o proprietário da Flona, que teve que fazer algumas adequações ambientais. Mas nada está parado, tudo está aguardando os movimentos acontecer. Isso vai do Aldo da Serra. Semana passada o governador esteve aqui, fomos inaugurar uma ponte lá, o Carlinhos estava junto, né, Carlinhos? Lá do Burro Branco, lá em Águas Frias. Uma ponte em Águas Frias. Sabe quanto custou a ponte em Águas Frias? 1.200.000. 1.400.000. Não tem, 1.400.000, me corrija aqui o secretário, não tem conta pequena, mas nós estamos fazendo. O que que eu entendo? Eu entendo que o governador Raimundo Colombo resiste muito em aumentar imposto. Não é uma medida simpática. Ele não quer aumentar imposto. Ele foi prefeito 3 vezes de Lages. Ele conhece a dor do cidadão que utiliza as rodovias. Ele não quer. Ele está lutando quanto a isso. Mas existe um processo de amadurecimento onde estamos sendo o que agora? Graças ao Pacto por Santa Catarina, que foi com que nós possibilitássemos que nós investíssemos mais que 1 centavo do que nós arrecadamos, porque tem a arrecadação e mais o Pacto, que é um programa onde nós captamos esse recurso, nós estamos conseguindo fazer o quê? Atualizar as rodovias, melhorar as rodovias. Duplicar? Não conseguimos. Não tem dinheiro para isso. Pois alguns essa casos tem, franca. Na área urbana, nas áreas urbanas, estamos duplicando alguns pontos. O Carlinhos já falou de alguns e pode falar de tantos outros que aconteceram. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo que o governo do Estado está reformando e revitalizando metade da malha viária do Estado, metade, não é 10%, é metade. É que nem você tem uma casa e está com metade dela em reforma. Metade está acontecendo agora, nesse momento. Nós ainda estamos fazendo apoio aos municípios. Através do Fundam, Chapecó fez o Aldo da Serra. São 7 quilômetros junto com Guatambu. Através do nosso Badesc Cidades, do Fundo Social, estamos revitalizando as avenidas em parceria com a Prefeitura Municipal. Então, dessa maneira, eu acho que assim, nós estamos evoluindo. Problemas nós temos muitos problemas. No dia aonde nós tivemos o Fórum Catarinense Competitividade, que eu tive a honra de receber o documento delegado que fui pelo governador e entregar ao governador, na semana seguinte já entreguei ao governador, que já remeteu inclusive parte do documento ao secretário Carlos Eckert, que estará hoje a 1h30 na ação comercial, juntamente com o presidente do Fórum Competitividade, que é o Ricardo Demarco da UNOESC, para receber também mais considerações a respeito. Ou seja, nós estamos num movimento. O que é importante? Nós sabemos os problemas que nós temos, nós sabemos no que temos que avançar e, com certeza, o que está sendo importante com o governo Raimundo Colombo e Pinho Moreira? Cada real que vem para investimento Esse real que antigamente poderia ir, quem sabe, só para uma região, hoje está sendo distribuído de maneira justa e equânime em todo o estado de Santa Catarina. Então, isso é um crédito que a gente tem, é um orgulho de gestão, de poder estar distribuindo os recursos em todo o estado. E Santa Catarina é muito forte, ela é grande, né? E Chapecó e a região oeste, elas têm 46% da exportação sai daqui. Por isso que você fala, pois é, né, secretário, mas eu tenho o caminhão levando a ração do suíno e da ave, eu tenho o caminhão levando a ave e o suíno processado, eu tenho a ambulância, eu tenho... O milho, o que agora milho, tem que importar e vem do cidadão, porto, eu tenho tem que andar. Só que daí o que acontece? O cidadão que tem que andar, né, que é o cidadão nosso, sim, todos aqui, nós teremos opções melhores, que será a própria questão do aeroporto, que depois o Carlinhos fala sobre isso. Na questão da ambulância que passa, nós ainda temos ambulância, Carlinhos, porque algumas especialidades nós ainda não temos no Oeste, que tem que ir a Florianópolis, Joinville, mas nós já temos um hospital regional em São Miguel do Oeste, juntamente com o hospital regional em Chapecó, que agora em ampliação, que estaremos hoje visitando também, duplicará o tamanho, que vai diminuir bastante o número de ambulâncias. Vai acabar? Não. Não. Mas vai diminuir? Vai. E daí, no mesmo momento, a questão... Do suíno. O suíno, o produto vai ter que ir pela estrada mesmo, não tem jeito. Aí temos que discutir o melhoramento da principal rodovia, veia artéria do Oeste Catarinense, que é a 282, que é federal, não é estadual, mas o governo já tem pedido para que a União inclua ela no plano de concessões, que é um plano federal, não é um plano estadual, né? E dessa maneira está sendo estudado. E também a questão do milho. Mas vocês estão, que nem um dia, você brinca comigo sempre quando tu me vê, das conversas do passado, né? Dizendo o seguinte, tá, fervido frango, eu nasci, quando eu aprendi a falar papai e mamãe, depois eu escutei que ia ter fervido frango. Fervido frango, né? Já virou então, piada. Então assim, mas nós já estamos esperançosos, porque nós achamos que vai sair. E aí, por exemplo, poderemos então, no médio, longo prazo, com a ferrovia em acontecendo, já também diminuir o número de milho que passa pelas rodovias. Então, é um movimento complexo, importante, mas o mais importante de tudo, né? Eu acho que todos estão trabalhando. Quando o Marcos Barbieri, que é meu amigo, presidente do SICOM, juntamente com o José Mascarel da SIC, juntamente com o Benin do CDL, com o Clóvis... Que Ford, falam em uníssono, todos falam a mesma linguagem. Nos cobram a questão de mais recursos, eu bato palmas... Porque nós precisamos sim de mais recursos. E quando nós tivermos... E a parte importante do governo Romulo Colombo é que quando acontecem mais recursos, a divisão é feita de maneira adequada e justa. Prova disso são as obras que tem no Oeste, que depois o nosso secretário Carlinhos pode falar. Então, eu estava aqui quicando na cadeira porque eu sou empolgado com o que está sendo feito e sou sabedor dos problemas que nós ainda temos que resolver. Agora, o que é importante? Nós temos que trabalhar como em sintonia. Setor público, setor privado, setor público municipal, setor público estadual, setor público federal, poderes, todos nós com um objetivo só. Fazer a nosso Oeste, grande ele já é, mas aparecer ainda mais, né? E nós temos muitas coisas boas que vão acontecer e que o Carlos Eckert, esse meu amigo, meu colega de colegiado, mas meu amigo da vida, que é uma grande liderança que nós temos da região Oeste, está com várias situações encaminhadas, que ele pode falar sobre isso neste momento. Eu acho que é um momento bem propício para isso, porque claro que quando veio um deputado, como veio o Altair, a questão foi reivindicar. Ontem também, quando se fala de associações de classe, da participação da comunidade, de entidades, né, não governamentais, se fala em reivindicar. Então foram dois debates em cima de reivindicações. Eu preciso chamar o intervalo comercial, estamos indo no primeiro bloco, enfim, a gente dá uma paradinha para o intervalo, mas retorna, porque, olha, são quatro modais. Não é pouca coisa. E a gente pensa em estrada, mas teria a ferrovia, né? Desculpa, assim, eu sei que demora, eu já sou um tanto descrente. Teríamos ferrovia, temos o transporte aéreo, e aí entra também a questão do aeroporto, que também vem ouvido dia sim, outro não. E... Hidrovias é uma questão também mais complexa, porque em outros países a hidrovia é algo que funciona. A gente aqui não tem muito essa noção de que nossas segundas estradas poderiam ser os nossos rios, né? O nosso modal, a nossa fixação é pneu e caminhão. O brasileiro tem uma fixação nisso, não consegue pensar em outras formas. Mas a gente vai perguntar também para o secretário se dá para pensar nisso depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Pra fechar negócio agora, a Casas Bahia topa baixar o preço, topa fazer sem entrada e topa vender em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Pra vender milhares de computadores, colocamos computador positivo com Intel Dual Core Windows 10 por R$ 106,90 mensais. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Ganhe um lucro extra com ideias criativas e baratas. Saiba mais em consumosocial.com.br. Alferi, é hora de ir. Aí o que, mulher? Aí de pegar as coisas na Alfana Baratinho. Tapetes antiderrapante, apenas R$ 9,90 o metro. Alfana. Colchas de casal em patchwork a R$ 79,90. Alfana. Camisa gola polo adulto a R$ 19,90. Alfana. Tecido viscose estampada a R$ 9,90 o metro. Alfana. Sutiãs com bojo a partir de R$ 14,90. Alfana. Toalhas de banho a R$ 9,90 e de rosto a R$ 4,90. Alfana. Calças jeans masculinas a R$ 29,90. Alfana. Plástico olhado a R$ 8,90 o metro. Alfana. Capas de colchão de casal a R$ 18,90 e de solteiro a R$ 12,90. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Faça parte de uma instituição financeira que cresce cada vez mais com você. Com 125 mil associados, 71 agências, mais de 1 bilhão em aplicações financeiras, mais de 860 milhões em operações de crédito. Este é o Sicoob Maxi Crédito, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Faça parte você também. Sicoob Maxi Crédito, associado a você. Sicoob Maxi Crédito. Badalote Materiais de Construção. Na hora de construir ou reformar, dê o passo certo. Vá na Badalote Materiais de Construção e aproveite as promoções na linha de pisos e argamassas, com os menores preços à vista ou no cartão em até 10 vezes. Badalote Materiais de Construção, lá na Rua São Pedro, fone 3322-2932, em Chapecó. Do início ao fim da obra, Badalote. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Atenção, Chapecó e região. América Usados, em parceria com as melhores fábricas de camisetas do Brasil, traz até você o Festival de Camisetas com preços jamais vistos. R$19,29 e R$39,80. É isso mesmo. Camisetas a R$19,29 e R$39 é só na América Usados. E mais, primeira parcela só para 10 de outubro, sem nada de juros. Vem pro Festival da Camiseta da América Usados. América Usados tem um par perfeito. Ao lado do Banco do Brasil, centro de Chapecó. Hospede-se em Chapecó na melhor localização da cidade. Hotel Lang Palace. Máximo conforto e a maior estrutura de eventos no centro de Chapecó. Visite nosso site langhotel.com.br. Reservas 3361-6868. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecuenses. Empréstimo fácil, rapidinho, é na hora. A Schumann é a solução. As melhores taxas do mercado vem pra cá, pra você que tá querendo dinheiro na mão. Empréstimo fácil, muito prazo pra pagar. Vem pra Schumann, pode chegar. Pra você que tá querendo dinheiro na mão, a Schumann é a solução. Na tecnologia humana, o corpo controla as reservas de energia para uma pessoa chegar ainda mais longe. Na tecnologia da Ford também. Linha K com motores mais econômicos, menos gasto de combustível. Ford K 2017 a partir de R$39.990, com entrada de R$25.993,50, com taxa zero e saldo em 18 vezes de R$828. Aproveite. É no seu distribuidor Ford Esperandio, em Chapecó. Na cidade, somos todos pedestres. Eu tenho um conversível que você vai virar fã. Ele tem rodas cromadas de rolimã. Eu tenho uma mansão que você vai se amarrar. É só subir na árvore e vir me visitar. Tô bem demais, tenho saúde pra viver, saúde pra valer. Quem tem saúde tem tudo. Unimed, a maior e melhor estrutura de atendimento à saúde em Santa Catarina. Acesse eupossoterunimed.com.br e faça um plano para sua família. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Nove horas 37 minutos e é uma conversa muito intensa, muito rápida, porque eu falava no intervalo, né? Tem uma regrinha da economia que diz que a satisfação de uma necessidade imediatamente gera outra. Eu brinco que não é uma regra da economia, é o ser humano explicitado. É você obteve uma conquista, você já está imediatamente pensando, bom, mas agora como é que eu faço, para onde eu vou, como eu melhoro? Isso pode ser para qualquer valor, tanto valor em bens, o ensino, a educação, é do ser humano sempre buscar mais. Portanto, essa busca, ela é incessante, ela é perene e permanente. Quando o Fórum de Competitividade e Desenvolvimento para a Região Oeste de Santa Catarina se reuniu, e acho que isso deve ter culminado há umas duas semanas atrás, se eu não me equivoco, semana passada, era movido no quê? Na necessidade dos 118 municípios que compõem esse fórum de elencar o que é prioritário, a curto, médio e longo prazo. Essas necessidades, secretário, foram divididas em 8 temas. Rodovias federais e estaduais, ferrovias, aeroportos, energia elétrica, tecnologia e inovação, comunicação, saúde e agricultura. Então, 118 municípios oestinos disseram, temos que otimizar, claro que aí as instâncias, o que pode ser feito agora, a médio prazo, talvez um dia, que é a longo prazo, também foi feita uma gradação no tempo, mas são necessidades fundamentais. Nós falamos aqui eminentemente de rodovias. É significativo, assim, o que diz, por exemplo, Américo? Não, mas aí nós vamos ter o aeroporto funcionando. O transporte aéreo, ele já é tão palatável e tão viável quanto eu pegar o carro e ir de carro até o litoral? É realmente algo para se levar a sério ou ainda é para um pequeno extrato? Ele é tão popular quanto pegar um ônibus? Ou deveria sê-lo? Sim. É, ainda não é, mas é uma necessidade. Não há desenvolvimento sem você estar cercado desses principais modais, e entre eles, aeroportos. Eu queria, se tu permitisse, que era que eu fazia ainda nessa questão da rodovia, porque sim, 80% de tudo que acontece no país é via rodoviária. Então, esse é o nosso modal importante, que com o passar do tempo ele vai diminuir, tem que diminuir isso e ampliar os outros modais, como portos, aeroportos e ferrovias. E só para vocês terem uma ideia, porque muitas pessoas falam, ah, mas está sendo investido pouco no Oeste. Não é verdade. O grande investimento está acontecendo no Oeste. Eu vou fazer rapidamente aqui uma consideração. Para você ter uma ideia, no Norte do Estado, nós estamos investindo em 270 quilômetros, 26 obras, 672 milhões. No Sul, 326 quilômetros, 30 obras e 441 milhões. Atento para esses dados. No Vale do Itajaí, 276 quilômetros, 21 obras, 599 milhões. No Planalto, 388 quilômetros, 19 obras e 531 milhões. E aqui no Grande Oeste, que engloba Oeste, Meio Oeste, Extremo Oeste, uma região toda, que é o Grande Oeste Catarinense, nós temos 762 quilômetros em obras, 53 obras e 1,2 bilhão de investimentos. Então, o grande montante é no Grande Oeste Santa Catarina. E esses são valores dentro de um pacote de 4,2 bilhões de investimentos. Então, 25% de todo o recurso que o Estado está investindo hoje em infraestrutura está sendo investido no Grande Oeste Catarinense. E eu gostaria de destacar algumas das principais obras que estão em andamento aqui no Grande Oeste, aqui que interessa, eu sei que tem muitos ouvintes em toda a região. Aqui. Prestando atenção. Claro, a 480 está entregue, como você mesmo disse, é uma obra, é fato consumado. O acesso a Chapecó está entregue, o povo está usando, todos nós estamos usando, ficou uma obra magnífica. Aí nós temos a 283, como o secretário Américo colocou aqui, houve um impasse na questão ambiental, nós estamos resolvendo e nós vamos fazer esses dois lotes. E os demais lotes de Concórdia e Itapiranga, nós temos projeto de todos e na medida do possível, assim que levantar recursos, nós deveremos licitar e contratar. Mais adiante, não é agora, mas está na programação do governo para o futuro, nós também recuperar todo esse trecho. A 157 de São Lourenço a Formosa está entregue o trecho. O trecho de Formosa ao Rio Chapecó, em maio do ano que vem, nós devemos entregar no máximo, né, Américo? E o trecho do Rio Chapecó, a 282, está praticamente pronto. Nós devemos entregar logo depois do período eleitoral. Em outubro, nós devemos entregar esse trecho. Nós temos aqui o contorno de Xanxerê. Contorno Leste Xanxerê, no final do ano nós vamos entregar. Nós temos o contorno de Concórdia, a segunda parte dele nós vamos entregar agora no final do ano. Nós temos Jaborá Ouro, nós temos Jaborá 153 e tantas e tantas obras. Entregamos Romelândia de Anchieta, uma implantação nova. Nós temos contratado a obra e quem sabe no início do ano que vem nós vamos iniciar uma pavimentação nova que liga uma nova ligação de Guatambu a Caxambu. E todas essas obras, Raquel, estão inseridas dentro desse valor expressivo de investimentos aqui no Grande Oeste Catarinense, esse número de obras e número de quilômetros. Então, nessa questão de rodovias, eu acho que a gente está bem servido. Só para você ter uma ideia, dos 1.343 quilômetros de rodovias não pavimentados no Estado, nós diagnosticamos tudo isso e nós temos mais de 1.000 quilômetros de projetos prontos. É claro que o governador Raimundo Colombo, Eduardo Pio Moreira, a prioridade desse governo é concluir as obras em curso, ou aquelas que estão para acontecer. Mas nós já temos todo o planejamento para o futuro governo, ou para os futuros governos. Vamos continuar recuperando a malha que não está sendo recuperada agora e nós vamos continuar pavimentando malhas novas, né, dentro de uma prioridade. Nós fizemos um diagnóstico com uma empresa especialista. E nós temos que pavimentar aquelas rodovias que têm tráfego, que são ligações importantes e que têm produção. Você tem que pôr prioridade. Não tem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você vai fazendo de acordo, não só tomar decisão política. Eu sou bastante questionado, porque eu tenho uma visão mais técnica, porque a minha formação é direito, administração, é pós-graduação em gestão pública, em planejamento, em consultoria, e eu adoro fazer isso. Eu toco a secretaria assim como eu venho já há 25 anos na vida pública fazendo isso. O estilo que o Américo tem, a gente é muito técnico. Então, eu sou menos político e mais técnico. Mas eu acredito que planejando, priorizando os poucos recursos que nós temos, trabalhando com transparência, com lealdade, com franqueza, eu acho que a gente está fazendo uma boa política. Eu defendo isso. Então, por isso, quando eu vim aqui, eu sei que o teu programa é um programa bastante ouvido, uma repercussão muito grande, mas eu dizia para a Patrícia, não, eu gosto de ir conversar, ser franco, defender aquilo que nós estamos fazendo e procurar ampliar o nosso trabalho, o nosso dever enquanto servidor público estadual. Eu já estou nessa vida há 25 anos, município, secretário regional, vice-prefeito de São Lourenço. Eu, há 25 anos atrás, eu fiz uma opção. E a minha, eu sou muito feliz por isso. Eu gosto. A minha maior felicidade é poder atender, é entregar uma obra. Antes eu não estava na área de obras, era outras áreas. Mas é ver que o cidadão ficou satisfeito com aquela ação importante. E claro, eu fico ouvindo a sua fala e pensando, a gente aqui tem, são tantas as dimensões, é desde de agricultor que nos acompanha e a estrada vicinal que a gente chama, que são as estradas secundárias, elas não estão em bom estado, é o caminhoneiro que diz, olha, a gente está esmagado com o preço do frete, com a estrada ruim, com a condição, quer dizer, são pontos de estresse, né? São microfraturas, digamos assim, nesse sistema, mas em todos os níveis, em todos os momentos. Porque o Brasil, efetivamente, ele é pródigo em perder tempo, em perder bons momentos. Fico pensando, às vezes, como é que vou fazer essa entrevista se no tempo das vacas gordas, onde tudo era bom, tudo era maravilhoso, a gente não teve? Como é que agora você vai ter ânimo para perguntar, poxa, né, o Raimundo Colombo levantou a bandeira da duplicação da 282, não vai acontecer a curto prazo, né? Olha, mas o negócio de ferrovias, com o Brasil quebrado, como é que se fala em ferrovias? Então, vai havendo, né, o entendimento de que te aquieta e espera, porque não vai ser agora. Ainda assim, eu volto aqui ao Fórum de Competitividade, porque o trabalho foi muito bem feito. Eles conseguiram aglutinar, eles conseguiram resumir e dizer, gente, se fizer isso aqui a curto prazo, tá bom. Isso aqui a gente entende que é médio prazo. E tem outras questões que entendemos mesmo que é longo prazo, mas é um documento muito importante. Então, quando eu falei foram 8 áreas, nessas 8 áreas, por exemplo, prioridade a curto prazo das rodovias é construção de terceira faixa em trechos da BR-282 e sua duplicação nos trechos urbanos. Aí o secretário pode dizer, mas ó, só essas duas letrinhas BR... já não é comigo. Teríamos que ter essa conversa com o ministro, né? Ou com o superintendente do DENIT estadual, que é daqui do Oeste, o Vicilar Preto. Pois é. É de Joaçaba. Justamente, já tive aqui representante do DENIT e confesso, há um sentido de frustração, porque a gente entende que realmente o recurso é pouco, a capacidade é pouca, os funcionários, eu já ouvi isso, olha, nós não temos pra nem pessoas para manter a estrada limpa. A última audiência do governador com o ministro, ele foi muito claro para o governador, disse, governador, eu preciso de 30 bilhões para atender a demanda do PAC 2. Sabe quanto o Ministério da Fazenda me liberou? 2. Então imagine, precisa de 30, ele tem 2. E tem 2. Os outros 30 virão na próxima década. E aí nós vamos entrar nas nossas prioridades de Santa Catarina, que é a conclusão da 101, que é a 282, que é a 153, que é a duplicação da 470 e a 280. Que se nós não duplicarmos com urgência esses dois trechos, nós vamos perder muito divisa para portos do Paraná, para Paranaguá, porque vai facilitar, claro. vai desviar para 153, para 116. Você sobe para o Paraná porque a estrada está boa, né? É uma escolha. Você vai enfrentar um litoral que hoje todo mundo evita passar pela região do Vale do Blumenau. E nós estamos preocupados com isso. E aí, os grandes investimentos que estão fazendo nos portos é muito grande. Essa semana eu recebi a visita de um grande empresário que está em Joinville, de São Paulo. Eles estão todo o projeto pronto, 2 anos. Em outubro eles vão tornar público Santa Catarina a construção do 6º porto em Santa Catarina. Eles acreditam. Agora, você construir um porto lá no mar para buscar e levar toda a riqueza do estado e todo o sul do Brasil para o mundo inteiro, você precisa chegar com o quê? A mercadoria tem que chegar. Ela tem que chegar por ferrovias, ela tem que chegar por questão aérea também, por que não? Chapecó tem potencial para ter um aeroporto de cargos junto com um aeroporto de passageiros. E ela tem que chegar por rodovias duplicadas, né, Américo? E o Américo citou, olha aqui, olha o desenho do estudo. Pois o secretário trouxe então o desenho, tem o pontilhado aqui justamente da ferrovia. Seria o estado ideal das coisas, né? Claro, olha aqui, esse desenho aqui é praticamente o nosso desenho da 282. Justamente, ela corta o estado no sentido leste-oeste. Leste-oeste. São 862 quilômetros, o estudo tem que ser entregue até o final do ano. Eu estava aqui em Chapecó quando o ministro, na época... Antônio Carlos Rodrigues, assinou a ordem de serviço para a empresa ProSul, é uma empresa catarinense, uma das maiores empresas de projetos. Eu sou muito amigo, inclusive, do presidente da empresa, que é o presidente Figueirense, Vilibaldo. E, então, o Vilfredo, ele tem que entregar até final de novembro, vence os 22 meses de prazo para ele entregar todo o estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental. Eles vão entregar. Então, o projeto vai estar pronto. E o traçado é mais ou menos esse que está aqui. É, para quem não, a gente não tem recurso demais, mas é só pensar na 282, é o traçado da ferrovia. E olha, nós temos todo, a ferrovia também tem um estudo aqui já pronto, o projeto da Litorânea, uma ferrovia. Sim, aí uma norte-sul Litorânea, ali, que faria a ligação de todos os portos, e né? E essa aqui é por onde deverá passar a norte-sul. Pois é, aí o Porto do Rio Grande do Sul com o norte do país. E aí o secretário faz menção ao braço da norte-sul, que a gente quer tanto, já fala há quase 10 anos também, que seria o grande diferencial para trazer o milho do centro-oeste, claro, para que a gente não perca a nossa matriz econômica, o nosso modelo de desenvolvimento, que é o beneficiamento da proteína animal. Então, se por um lado a gente fica feliz no entendimento de que, olha, não é que não hajam recursos, eles chegam, e não é que não haja investimentos, eles chegam, o que causa ansiedade é justamente esse ato, esse espaço de tempo muito grande entre o diagnóstico da necessidade e a solução do problema. Eu volto aqui à questão das prioridades. Porque uma prioridade elencada pelo Fórum de Competitividade, gente, são 118 municípios. É a internacionalização do aeroporto Serafim Enos Bertazzo, além de sua ampliação. Aí, claro, viriam novos voos, a gente teria multiplicado essa condição, essa capacidade, né, com novas companhias aéreas. E a médio prazo se fala em revitalizar aeroportos regionais. Quando se fala, e é curioso isso, a gente vai para lá e descobre uma mini cidade funcionando. É um entra e sai. É um movimento, eu sempre me surpreendo quando vou ao aeroporto municipal, porque eu esqueço do quão ele é movimentado. Só que, ao mesmo tempo, se a gente já pensa, mas isso tem que ir lá na ANAC, isso tem que ir para Brasília, tem outras coisas agora com a Copa, se olhou para todos os aeroportos chamados importantes no país, e claro que o Serafim não estava nesse bolo. O que que o Estado pode fazer em relação ao aeroporto de uma forma assim bem assertiva? Olha, essa pergunta eu esperava, porque nós estamos trabalhando há mais de 2 anos, governador, secretário Américo, prefeito Chapecó, o ex-prefeito, eu como secretário de infraestrutura e também como presidente do Conselho Nacional de Transportes. E nós temos um plano nacional de investimento para os aeroportos regionais. São o país, nós temos 677 aeroportos públicos no país e 1.770 privados. E nós temos, desses públicos, foi escolhido pela SAC, elencado 270 aeroportos que são aeroportos regionais que vão receber recursos ao longo do tempo. Né? Santa Catarina, nós temos 23 aeroportos. 4 administrados pela Infraero, que é Florianópolis, Joinville, Navegantes e Forquilinha. 2, um deles o Estado está administrando, nós inauguramos, tem voo, que é o sul de Jaguaruna. E o Correia Pinto será mais um aeroporto regional para atender o Planalto Norte. Nós devemos concluir, está em fase de homologação, deverá começar a operar até o final do ano. E 17 aeroportos estão delegados aos municípios. Aos municípios, Chapecó. Entre eles, Chapecó. O valor do programa é 7,3 bilhões de investimento para os 270 aeroportos. No sul, nós temos 43 aeroportos, 13 em Santa Catarina, 14 no Paraná, no Rio Grande do Sul e 15 no Paraná. 1% desse recurso, 1 bilhão, será investido nesses aeroportos. E em Santa Catarina, nós priorizamos, o governo priorizou, como Chapecó, a prioridade número 1. Dentro do programa nacional, desse 1 bilhão, está aprovado investimento na ordem de 158 milhões para o aeroporto de Chapecó. É a nossa prioridade número 1. Agora, deixa eu te colocar como que está a situação hoje. Amanhã eu teria reunião do Conselho Nacional de Transportes em Alagoas, terra do ministro. Nós cancelamos terça-feira. O assunto que nós ia tratar com o ministro é portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Com todo o segmento. Nós cancelamos por duas situações. Uma, o momento que nós estamos vivendo, a instabilidade da eleição, de fica ou não fica o presidente, o ministro achou por melhor para depois das eleições. Olha só como é, né? Na última reunião do conselho, a SAC nos pediu para o conselho encaminhar uma lista de quais as prioridades de cada estado, para ajudar eles a tomar a decisão. Nós encaminhamos. Eu coloquei os 6 aeroportos que serão regionais em Santa Catarina, numa ordem. Primeiro, Chapecó, que é Correia Pinto, Jaguaruna, Navegantes, Joinville e o grande aeroporto de Florianópolis, que está no pacote de concessão, então a gente está deixando um pouco tratado. Em Chapecó, aí o que a SAC está dentro desse universo de 270 aeroportos? A SAC está trabalhando, Raquel, para ficar entre 53 e 57 aeroportos num primeiro momento. e para investir na ordem de 2 bilhões. Eles estão projetando para que o Ministério da Fazenda libere ainda esse ano 500 milhões para 2016, 700 milhões em 2017 e 800 milhões em 2018. Para nós tratar juntos, os governadores, os secretários e o Conselho, nós apontar, quem sabe, 2 aeroportos por estado. Mas também eles trabalham com números, se não tiver esse recurso, nesse momento, de 30 aeroportos. O que eu posso garantir para Chapecó, para todos os ouvintes, seja 30, seja 50, o aeroporto número 1 que Santa Catarina escolheu para investimento é Chapecó. O que, que nós fizemos aí, o prefeito Boligão, até agora? Nós renovamos a subdelegação ao município, né? O ano passado ainda, Américo, o Américo participou da assinatura. Nós assumimos um compromisso e assinamos o estado e o município o compromisso da desapropriação da área que vai ser construído o terminal, que será no outro lado do existente hoje, né? No lado, né? E o compromisso de nós executar o acesso ao novo terminal, que é ali no início da cabeceira da pista. Então, viu, Raquel, é muito boa, pertinente essa tua pergunta, porque o estado está trabalhando muito forte. As lideranças de Chapecó podem ter certeza absoluta, há um empenho muito grande, há prioridade definida. Agora, o que nós queremos? Que se o ministro do transporte conseguir viabilizar esses 53 aeroportos e viabilizar os 2 bilhões, que nos garanta esses 150 milhões para Santa Catarina. Porque é possível que até o final de setembro a SAC vai estar aqui em Chapecó. E aí, quem sabe, Raquel, nós podemos trazer eles aqui, se você... Eles vão vir aqui, viu, América? A reunião vai ser em Chapecó, porque até o final do ano eles me prometeram que eles devem entregar o anteprojeto do novo terminal de passageiros de Chapecó. Olha, até eu vou anotando, porque são balizadores. Sim. Então, nós temos que internacionalizar o aeroporto, mas eu acho que nós temos que ir por etapas. Primeiro, nós precisamos construir um novo terminal, né? Nós temos que garantir um novo terminal... nós estamos ampliando o número de bombeiros, nós temos que pensar num novo caminhão, nós temos que estruturar o aeroporto para ampliar o número de aeronaves. Nós já provamos para nós mesmos que nós temos capacidade de aumentar o número de aeronaves, o número de voos. Nós provamos para nós. Porque Chapecó é o quarto aeroporto em movimento do estado. Florianópolis, 3,6 milhões de passageiros em 2015. Navegantes, 1.477.000, Joinville, 822 mil e Chapecó, em torno de 400 mil passageiros. Nós temos potencial, se nós ampliar, tiver um novo terminal condizente e der uma melhoria, instalar o aparelho que dificulta muitas vezes aterrissagem. Os pousos, as decolagens aqui ficam prejudicados. Nos prometeram que até o final do ano vão implantar um dos mais modernos do país. Vai diminuir bastante o número de cancelamento de voos. Então, é isso que eu queria dizer, porque a gente está trabalhando muito forte. É a nossa prioridade. O governador também defende isso. Esteve com o ministro várias vezes. E eu estou apostando muito, viu? Muito nesse ministro novo. É um rapaz Olha, novo. Essa, eu fiquei atenta a essas suas colocações. Eu preciso chamar intervalo comercial. Mas uma fala sua nos deu a dimensão. E eu pergunto, eu digo, olha, pode ser um convidado da área que for, o entrevistado que agendou da área que for. Eu sempre peço uma avaliação conjuntural. Porque a gente não... Eu tenho, é um momento histórico que vivemos. Amanhã começa o processo lá em Brasília, né, efetivamente, no Senado. E eu sempre digo, qual é a influência disso? Como é que o cidadão deve entender? O próprio secretário é que deu um depoimento. Em função dos acontecimentos em Brasília, do julgamento do impedimento de eleições municipais, por bem decidiu se não fazer uma reunião. Então, aí a gente tem a medida clara do que temos. Um governo interino, uma presidente afastada, né, que já é uma condição muito peculiar, e fora isso, eleição municipal. Então, peguei aqui um bom exemplo, catei esse exemplo, né, para dar a dimensão do estado confuso das coisas. E eu quero aproveitar, porque você mencionou antes e você não me pediu o que eu estou fazendo em Chapecó. Apesar dessa condição, e olha, eu tenho ido muito a Brasília, o Américo também tem ido, porque eu tenho que tratar dos assuntos da minha área em Brasília. E hoje está todo mundo instável, ninguém toma decisão. Você visita os ministérios. Vai peregrinar, né? E assim mesmo em Santa Catarina, todas as obras do governo, sem exceção, né, Américo? Em todas as áreas do governo estão em obras, nós estamos pagando em dia, os recursos garantidos, os financiamentos todos acordados no momento certo. Por isso Santa Catarina é um estado diferenciado. A gente ainda consegue fazer a diferença. Claro. E outra, e hoje nós estamos aqui, Raquel, enquanto eu estou em Chapecó, a grande maioria dos secretários de Estado e presidentes estatais, cada um está numa cidade de Santa Catarina. Hoje o governo está no interior. E o que, que o governador pede para nós? Para nós vir justamente debater com a população, visitar as entidades, trazer o entusiasmo que nós temos, cada um de nós, que a situação é grave, a situação é difícil do país, mas nós temos um governo que acredita que vai mudar, e vai mudar mesmo. Eu acredito que a partir do ano que vem nós vamos viver uma vida nova, uma estrutura nova, a tão sonhada estabilidade econômica, fiscal, política. E o Brasil está amadurecendo com a sua democracia. Você falou mesmo agora, com toda essa instabilidade, Raquel, as coisas estão acontecendo naturalmente. O que eu lamento é o seguinte, que os grandes investimentos estão atrasando. E aí vai atrasar a duplicação da 282, das principais obras. Essa ligação que muitas vezes nós temos dificuldade em fazer. Eu preciso chamar intervalo comercial e, na verdade, esse programa seguiu uma ordem um pouco diferente. No bloco final, a secretária explica por que está em Chapecó, né? A gente crivou o secretário de perguntas, mas é que o tempo é nosso inimigo. Então, é intervalo, jogo rápido, a gente volta, conversa com o ouvinte, que tem colocação de ouvinte, e entende o porquê da vinda. A gente volta rapidinho. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 10 horas. A promoção Agosto da Economia está arrasadora. Toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Aproveite! Nessa semana, fogão 4 bocas Coliseum Atlas de R$349,90 por 10 vezes de R$29,99. Isso mesmo, fogão 4 bocas só 10 vezes de R$29,99. E com a promoção Pula Pula, clientes do cartão Avan têm o primeiro pagamento só para outubro. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Parabéns, Chapecó! Nesse feriado estaremos atendendo. Avan, não tem crise para quem vende barato. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. Arrebenta preços no Calçados Novo Hamburgo. Tudo na linha de botas com preços lá embaixo. Botas a partir de R$49,90 e R$99,90. Corra, que ainda dá tempo para pegar o Liquida Inverno. Aproveite o critério fácil e compre sua bota com um super desconto. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Está acabando a última grande liquidação de artigos de inverno das lojas Magrão. É a maior de todas. Aproveite. É todo estoque de inverno pela metade do preço em uma, duas, três, quatro, cinco, em seis vezes para pagar no crediário, cartão ou cheque. Magrão, Magrão, Magrão. Última liquidação de artigos de inverno pela metade do preço em seis vezes no crediário, cartão ou cheque. Não vai sobrar nada. Promoção assim você só encontra nas lojas Magrão. Porque aqui é mais barato. Atendimento neste sábado à tarde. Lojas Magrão. No mês de aniversário de Chapecó, quem ganha o presente é você. Neste mês de agosto, o Paraná Banco está com super promoções e as melhores taxas do mercado. Você, aposentado e pensionista do INSS que está precisando de dinheiro, venha para o Paraná Banco e saia com dinheiro no bolso. Também compramos suas dívidas com outros bancos. Atendemos servidores estaduais e federais com prazos diferenciados e taxas especiais. Paraná Banco, em Chapecó, na Fernando Machado, em frente ao restaurante de Itália. Telefone 3324-3012. Repetindo, 3324-3012. É agora na Schumann. As menores parcelas para você aproveitar. Box Casal R$39,90 ao mês. Roupeiro Casal 6 Portas R$39,90 ao mês. Mesa com 6 cadeiras R$59,90 ao mês. E aquele sofá velho, chegou a hora de aposentar. E levar um conjunto novinho de 3 e 2 lugares por apenas R$69,90 na parcela. Agora não tem desculpa. É chegar e levar tudo. Vem pra Schumann. Na Comap você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. O orçamento apertou, as contas atrasaram, a reforma parou, o carro quebrou, não tá mais nem dormindo de preocupação? Então chega na Vopato que a gente tem a solução. Grana fácil, crédito rápido, sem burocracia, para ajudar você com dinheiro na hora. Crédito pessoal em 18 vezes, você ainda pode começar a pagar daqui 45 dias. Grana fácil, Vopato, é dinheiro na hora para resolver rapidinho. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o despachante central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. São 9:08 e ainda teríamos muito que conversar com o secretário. É, acho que é a primeira vez que eu converso com... Eu estava tentando pensar aqui nesses anos de programa. Acho que é a primeira vez que eu converso especificamente com o secretário de infraestrutura. Então, isso é um ponto muito interessante, porque muitas vezes o governo se fecha, as agendas são corridas, conversar com a população às vezes não é bom, não apraz. São muitos os motivos para não ocorrerem essas conversas e eu fico feliz quando elas ocorrem. Mas qual é o motivo da sua vinda? O motivo da vinda é que, por ideia do nosso governador, ele instituiu o dia de governo no interior. Ele quer que os secretários de Estado, os presidentes das empresas de governo, andem por Santa Catarina e façam o que nós estamos fazendo hoje. Venha conversar com a população, visite as entidades, se for possível, dê uma palestra sobre as questões de governo, cada um da sua área, visite as obras da região e não somente as obras da pasta. Por exemplo, nós vamos visitar o Hospital Regional e outras obras que o Américo vai nos levar. Essa agenda é produzida pelo secretário da DR e por isso que nós estamos aqui em Chapecó. Enquanto eu estou em Chapecó, outros secretários estão em outros locais, em outros centros de Santa Catarina. E durante um ano serão 12 visitas, porque sempre será numa quarta-feira. Uma visita um dia por mês. Então, periodicamente, você vai receber aqui em Chapecó. Hoje está o secretário de Infraestrutura. Quem sabe no mês seguinte estará aqui o secretário de Saúde, da Educação. E eu acho que é importante. Eu acho que é uma forma de você ouvir o cidadão, conversar com as pessoas, colocar aquilo que o governo está fazendo, ouvir sugestões, ouvir críticas. Isso é importante. Eu estou muito feliz. Esse é o meu segundo já dia de governo. O primeiro dia estive em Lages, foi um dia maravilhoso e hoje não tenho dúvidas com meu amigo Américo, uma pessoa dinâmica. Ele preparou uma agenda importante e nós iniciamos aqui, que é um orgulho muito grande para mim, uma satisfação imensa. estar aqui no teu programa e levar informações para o Oestino, porque eu também sou oestino. Eu estou hoje como secretário de infraestrutura, mas é uma situação. Mas eu vivi toda a minha vida em São Lourenço, região, e aqui que eu moro, e aqui que eu vou morar com certeza a minha vida inteira. Então é uma alegria muito grande. Estou aqui para conversar com a população de Chapecó. Vou lhe fazer uma pergunta maligna. Quando acontece, por exemplo, uma reunião em Lages, terra do governador, o nível de ansiedade é o mesmo do oestino? Eles estão lá mais felizes, mais satisfeitos, estão vendo mais obras em andamento? Sente esse tipo de reação que sentiu aqui? Ou lá o nível de contentamento é maior? Não, a cobrança é a mesma. Eu acho que Santa Catarina é um estado diferenciado pela sua gente. Todos nós cobramos. A cobrança é em todo lugar. Quando eu apresento esses dados aqui, por exemplo, lá em Lages, dizem, pô, na terra do governador está fazendo poucas obras, as obras estão tudo no oeste, aqui que é a terra do governador. Quando eu estou lá em Joinville, em Jaraguá do Sul, o grande PIB de Santa Catarina, quem produz em Santa Catarina somos nós, por que tem pois tanta é. Obra no oeste? Então, aí eu venho no oeste, o pessoal diz, não, mas por que tanto investimento no sul? É por isso que o estado é destacado. A cobrança existe em todas as regiões do estado. Agora, o que deixa a gente feliz é que as pessoas que têm o discernimento de analisar a situação, elas estão satisfeitas com o que já está sendo feito. Todo mundo reconhece um governo transparente, um governo realizador, um governo que trabalha, um governo que não tem indício de corrupção nenhuma. Mas, por outro lado, a cobrança existe, como você já disse várias vezes aqui durante o programa. Sempre há demandas, sempre há. E nós temos, e isso faz parte da nossa essência de cobrar aquilo que não está sendo feito. Que bom que é assim. Mas a cobrança é normal. Olha, nesse sentido, e meio me atropelando aqui, porque eu vejo que o tempo passa, eles têm compromisso, enfim, eu vou começar a conversa com o ouvinte, o Gilmar, ele diz o seguinte, olha, os entes públicos devem trabalhar para reduzir a nossa carga tributária, né? Um país com essa carga e burocracia não consegue se desenvolver. Aí o Estado vira um ladrão, porque ele toma da população, né? Ele diz, eu prefiro pagar por tudo e ter um imposto reduzido do que o inverso, né? Então, para começar, tem que privatizar o que for possível. Ele tem uma visão, né, de um Estado mínimo, o Gilmar. Eu não sei como fica a visão do secretário, se para questões fundamentais vale também o Estado mínimo, saúde, educação, infraestrutura, que são questões basilares, vale um Estado mínimo? Nós saímos de um regime autoritário para uma constituição amplamente de direitos. E aí o Estado acabou sendo o grande pai de tudo, pai e a mãe de tudo. Eu acho que o Estado não suporta mais isso. O nosso governador Raimundo Colombo tem dito que o Estado que está aí está falido, e realmente faliu, e o novo não surgiu. Então nós temos que trabalhar um Estado novo, com novas ideias, com pessoas que pensam diferente. Eu acho que nós temos que reduzir o tamanho do Estado. O povo brasileiro não suporta mais esse Estado desse tamanho. A informatização ela foi criada para diminuir o trabalho de dados e para colocar as pessoas mais na rua, e tá ao contrário. Hoje a grande maioria das pessoas que estão no serviço público estão atrás dos computadores, levantando planilhas e dados e planilhas e planilhas, e nós precisamos do policial na rua protegendo o cidadão e não dentro do quartel, dados estatísticos, e aí vai. Então, o Estado tem que manter aquelas cinco áreas fundamentais da nossa Constituição, né? Saúde, educação, segurança, e eu acho que o que pode ser privatizado deverá ser privatizado. Eu acho que é uma forma de você cobrar um imposto mais justo, uma taxa menor que todos paguem, né, Américo? Que seja menos oneroso para quem paga e que todos sejam beneficiados. Nós temos que trabalhar para diminuir o tamanho do Estado. Olha, é um desafio, mas tem que trabalhar para isso. Eu imagino a linha de exercício, porque nós temos uma visão tão diversa que muitos de nós, e me coloco nesse rol de pessoas, nem compreende o que seria isso, né? Um Estado, talvez, que não esteja presente, um Estado, por exemplo, não digo que seja o ideal, absolutamente não, mas é um exercício que a gente tem que se propor. O que seria um país com Estado mínimo? Eu não faço ideia. Vou ter que estudar para poder fazer uma entrevista futura sobre isso. Olha, vamos aqui agora, então, para os e-mails. O Luiz Carlos nos diz o seguinte... Há 3 anos que a rodovia SC entre Seara e Chapecó tem um trecho que está em meia pista. Ele diz, é uma rodovia importante, liga Chapecó à Concórdia, o tráfego de carros e caminhões intensos. Ele diz, estou sempre viajando para o litoral. E aí ele diz, olha, lá não tem problema. Quando tem eleição para governador e deputado, vem aqueles manés, urubus, pedir voto aqui e ainda levam voto. Então, o que eu entendi da fala do Luiz é aquela história. Em ano de eleição se vê alguma coisa acontecendo, mas a prioridade é ele fala nos manés, vamos usar no sentido carinhoso, né? O manézinho do litoral, parece que lá sempre a situação está melhor. É válida essa leitura do Luiz? O secretário Américo até relatou o problema lá na 283. No universo de tantas obras, nós temos problema com algumas obras. Infelizmente, a 283, nós temos um problema, estamos na fase final para resolver. É uma questão ambiental, foi cassada a licença e nós estamos resolvendo isso. No mais rápido possível nós vamos resolver, vamos retomar essa obra e nós vamos entregar. E não é 3 anos, essa obra foi dada à ordem de serviço no ano passado, né, Américo? Embora que ela tenha trazido alguns transtornos, a gente sabe disso, mas nós estamos trabalhando muito forte aí para resolver o problema, reiniciar a obra e concluir. Ok. Olha, o Daniel aqui me faz rir porque ele diz, acho que é bem nessa discussão do Estado mínimo máximo, ele diz, olha, eu já estou preparado para o dia em que o Estado vai entrar dentro da minha casa e vai levar uma televisão, porque eu tenho duas. É um comentário, é um entendimento, não sei se alguém quer fazer alguma alusão a isso, enfim. O, né? América, o papel do Estado, será que ele vai levar, né? Se tiver dois, ele leva um? Na linha de pensamento do nosso governo, que é capitaneado pelo governador Rui Colombo, não é essa, viu? Nós estamos tentando fazer com que o Estado mínimo aconteça da melhor maneira possível. Só que o Estado mínimo, que é o quê? Que a maioria das coisas não sejam tocadas minimamente pelo Estado e pela grande coletividade de maneira majoritária, para acontecer, tem um tempo de maturação, que não chegou ainda, mas pode ter certeza que a linha de pensamento desse time que está trabalhando em Santa Catarina, capitaneado pelo governador Rui Colombo, não é esse. Ok. Eu vou lhe perguntar especificamente sobre o elevado da Sadia, porque são perguntas recorrentes, é uma questão bem, né, falamos da questão regional, mas é uma questão bem local nossa. Como é que está? Bom, o elevado da Sadia, que foi um projeto executado pela Prefeitura de Chapecó, que tem parte do seu projeto, parte dos valores investidos pelo Estado e a outra parte pelo município, através da economia que o município vem fazendo, ele está numa fase agora onde alguns detalhes estratégicos têm que ser tratados. São questões de telecomunicações, das vias dos cabos que passam pela região, tem questões de saneamento básico, porque passa lá um trecho da Casan, passa uma tubulação da Casan que, se rompida, causará muito problema. Então tem que ver como é que vai tratar esse assunto. Mas os recursos estão todos em dia. A empresa que venceu a licitação está lutando contra o tempo em função dessas situações que estavam previstas, porém não são tão simples de ser tratadas. Mas nós temos a certeza que de agora até meados do ano que vem nós teremos finalizado essa obra. Então, dessa maneira o elevado vai acontecer. A angústia que é do cidadão é angústia nossa também. Converso bastante com o prefeito a respeito do assunto e estamos monitorando para e passo essa obra, que, por ela estar no centro nervoso logístico de Chapecó, porque Carlinhos está na bifurcação da Leopoldo Sander, que tem o nosso contorno viário, que todos os caminhões que vêm do acesso Chapecó, que vão para o Rio Grande do Sul, passam por ali. Nós temos o acesso ao bairro EFAP e a região de Guatambu, Caxambu, que lá nós temos duas universidades, nós temos um frigorífico, então, e mais a população do bairro EFAP, que eu sempre digo, EFAP é a terceira cidade do oeste, porque a primeira é Chapecó, a segunda é Concórdia, a terceira é o bairro EFAP, se for fazer em números, né? Então, nós temos realmente uma situação que a população assim, mas peraí, por que não fizeram, não está sendo tão rápido? Por causa que é uma obra que está acontecendo enquanto um fluxo de quase 20 mil veículos por dia passam, então tem que ser muito bem construído isso. Como foi feito o acesso? O acesso foi uma loucura, né, Raquel? Porque uma obra de 6 quilômetros, com 4 pistas, com 3 viadutos, com um elevado, sendo feito com 20 mil veículos passando por dia. Então, assim, é aquela história de trocar o pneu do carro com o carro andando. É o que nós fizemos no acesso Chapecó e é o que a prefeitura está fazendo no elevado da Sadia. Está trocando o pneu com o carro andando. Mas eu tenho certeza que a população está vendo que quando finalizado isso, com um pouco mais de paciência, nós teremos mais um marco para a logística, não só de Chapecó, do Oeste Catarinense, porque hoje, Raquel, para o nosso cidadão de Caxambu e Guatambu e Palmitos ir para suas cidades, eles têm que entrar em Chapecó no acesso, entrar na Leopoldo Sander e depois tem que ainda passar na Tiro Fontana. Então isso aí cria uma situação difícil para todos, e com o elevado vamos melhorar muito essa situação. São notícias boas. Não está andando tão rápido, mas está andando. A obra não está parada, o recurso está garantido, graças a essa parceria importante da Prefeitura com o Governo do Estado de Santa Catarina. Américo, obrigada pela participação, a gente extrapolou o tempo, isso aí também é da agenda de vocês. Quero também agradecer a vinda, então, do secretário. Eu cheguei na metade da minha folha, secretário. Eu tinha uma folha inteira, mas só deu tempo de chegar até a metade, ainda assim, agradeço a sua vinda, João Carlos Ecker. Dá para animar os nossos ouvintes e dizer sim, estamos conscientes, né? Ou dizer, não, o Oeste não é invisível, né? Vocês estão com a autoestima um pouco baixa, não é assim, existe mesmo no sentido de equilíbrio entre todas as regiões do estado. A pergunta pode parecer ingênua, mas é bom terminar com um final que motive. É possível motivar? É possível, sim. Eu quero, antes de me despedir dos ouvintes, informar sobre o nosso contorno leste de Chapecó. Desculpe. Nós temos a nova extensão da 480. São 25 quilômetros, o projeto está pronto. Nós entregamos o ano passado, no final do ano, né, Américo? O projeto concluído, com todas as licenças ambientais. É uma obra que vai girar na faixa de 130 milhões, é uma obra muito grande para Chapecó. E agora, a partir de janeiro do ano que vem, as lideranças vão começar a cobrar e tem que se buscar uma alternativa de recurso para fazer frente a essa grande obra, que daí sim vai consolidar a situação de mobilidade de Chapecó. Que muito trânsito que hoje passa por ali, né, América, vai também passar por fora. E vai ligar aqui na 282 em Cordilheira Alta, passando por cima da 283 e ligando com a 480 lá, no acesso à frente do acesso ao aeroporto. Agora, com relação aos investimentos, há um equilíbrio no estado. Pode ter certeza absoluta em todas as áreas de governo. O nosso governador trabalha com essa condição, porque Santa Catarina tem uma característica diferente. Cada região tem um estilo próprio, né? Nós temos várias etnias dentro do estado, são vários países até, tem cidades que se caracterizam um país, e ele destaca muito isso, e todos nós trabalhamos imbuído nisso. Tenho certeza que estão nos ouvindo, o Oeste Santa Catarina está se desenvolvendo. Eu, quando vou para o Sul tem uma inveja boa do Oeste, porque eles fazem essa comparação, e vou te dizer, o Sul talvez é a região que está menos desenvolvida do estado. Agora que está recebendo a sua duplicação, ainda não tem um aeroporto em condições, ou eles têm três voos diários, dois pequenos e um maior. Chapecó há muito tempo já tem seu aeroporto funcionando e agora vai ter um grande investimento. Então, várias áreas, o Oeste está à frente. As lideranças oestinas, as pessoas que se envolveram e buscaram o desenvolvimento, com certeza jogaram essa grande região para cima. Nós estamos numa situação boa. E há sim um grande investimento no Oeste Santa Catarina. Quando falo Oeste, é o grande Oeste, viu, Raquel? Há um equilíbrio de investimento, se viu aí, só eu falando dos dados de infraestrutura, que há um equilíbrio, nas outras áreas do governo também há. E eu saio daqui muito feliz de estar no teu programa. Eu sou um cara otimista, eu acredito que Santa Catarina na próxima década vai se desenvolver muito em todos esses modais que você apontou. Agora, o que nós precisamos? É unir as forças e buscar juntos. É governo do estado, é governo municipal, é as entidades organizadas que têm muita força. E Chapecó é um exemplo para Santa Catarina. Eu participo muito, eu sou atuante da Fiesc e a Facisc e a Cetransesc, que é a Associação de transportes. São três entidades que eu estou mensalmente participando de reuniões, inclusive o presidente da FACIS, que é um grande amigo meu, irmão, meu conterrâneo, o REC de São Lourenço do Oeste. Então isso facilita. Eu sinto esse entusiasmo. E eu vejo também em todas elas uma participação muito grande de lideranças do Oeste, de Chapecó, que fazem parte das diretorias. E estão lá discutindo assuntos importantes para Santa Catarina. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que eu transmito otimismo, porque eu acredito muito em Santa Catarina, na gente catarinense, na gente oestina, e acredito muito na seriedade com que o governo conduz o estado de Santa Catarina. Isso dito por um estino. Secretário, obrigada pela participação. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia. A gente fica por aqui. Amanhã é manhã de festa, porque é feriado municipal. Vai ficar sob a batuta aqui do Edson. Ele vai fazer um programa comemorativo mesmo, né? E o Estúdio Condá retorna na sexta-feira. Um bom feriado para todos. Um feriado de comemoração, mas também um feriado tranquilo, né? Vamos comemorar com tranquilidade. Um bom dia. Super Conta AM 610, conectada com o mundo. acesse www.superconda.com.br.